machuca, coração. Bora falar de amor, porque aqui é assim. Foram tantas indiretas, eu nem percebi que o amor da minha vida sempre esteve aqui. Vi as minhas queixas, nunca me dizia não, nunca disse se eu estava no seu coração. E aí? Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você, não foi porque eu quis. Mas todos abraços de um jeito, mas se controlava. E eu sabia que vazio seu coração estava. Dividimos confidências e até alguns segredos. Tive o seu coração na ponta dos meus dedos. Eu perdi a chance de todos abraços que eu ganhei de alguma forma pra sempre manter. É Jéssica Moraes falando de amor. Portal do Arrocha. Agora como um filme do passado assisto. Quando bate a saudade quase não resisto. Mesmo estando longe, muitas vezes calma minha dor. Mesmo sendo amigo, quase me chamou de amor. E aí? Eu perdi a chance. Eu perdi você.